Rubens Bueno, do PPS do Paraná, critica a possibilidade de aprovação de projeto do Senado que muda novamente a cobrança do pagamento de ISS, o Imposto sobre Serviços. De acordo com o deputado, o projeto previa a redistribuição de 100% do ISS para todos os municípios brasileiros, mas ele diz que querem alterá-lo para que volte a ficar concentrado nas cidades sede das empresas que prestam serviços. Segundo Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, uma das indústrias que mais vai crescer nos próximos anos é o da produção de energia solar. Ele informa que o Brasil importa grande... política nacional de importação. Vitor Lipe espera que a Câmara de Comércio Exterior reveja a política de impostos cobrada às indústrias nacionais e, com isso, transforme o país em um grande exportador de placas solares. O Conselho da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, alertou que na metade de 2019 a pesquisa pode parar no Brasil por falta de recursos federais. Ivan Valente, de São Paulo, enfatiza que o PSOL fará dura oposição contra a aprovação de um orçamento de 2019 que diminua os recursos para a educação e para os gastos sociais. Meio ambiente. Arnaldo Jordi, do PPS, espera que o governo do Pará, o Ministério Público e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado tratem com rigor o caso do vazamento de rejeitos de bauxita da refinaria norueguesa Hydro Alunorte, em Barcarena. Arnaldo Jordi cita que dois laudos realizados pelo Instituto Evandro Chagas e pela Universidade Federal do Pará confirmam a contaminação em diversas áreas da região, comprometendo a vida de mais de 20 mil pessoas no entorno do município. Parlamentares e representantes do Ministério do Meio Ambiente se reuniram na Câmara para discutir a instalação da CPI, que vai investigar o vazamento das bacias de rejeitos de mineração no município de Barcarena, no Pará. Edmilson Rodrigues, do PSOL, argumenta que a CPI vai não só analisar o vazamento que ocorreu em uma das bacias de rejeito da Hydro, mas também investigar outros riscos que a região corre com a instalação dessas empresas no estado. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Espere um pouco, só mais um minuto. Nós vamos anunciar a próxima atração. Rádio Luzes. Rosalinha já chegou? Valeu, galinha. Tô aqui, ó. Rosalinha agora, noite maravilhosa. Acerte os ponteiros com a Casa Agrícola e Pet Shop. Está na hora. A hora é essa, acerte a hora certa. Agora sim, ó, 20 horas e 2 minutinhos aqui. Rádio Luzes. Casa Agrícola e Pet Shop. Você já conhece, você já confia. O seu distribuidor Purina, Avenida Tiradentes 610, telefone 3463-7244. Esta é a Rádio Difusão Luzes da Ribalta Limitada, AM 1360 kHz, 1000 watts de potência. Na internet www.radioluzes.com.br, 24 horas por dia no ar. Santa Bárbara do Oeste, Estado de São Paulo. Telefone DDD 19-3464-1300, WhatsApp 99305-3455. No Facebook, Rádio Luzes da Ribalta. E-mail, radioluzes@uol.com.br. Rua Joaquim de Oliveira, 586, Centro, CEP 13450-038. Rádio Luzes, compromisso com o melhor. Rádio Luzes. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente e de responsabilidade dos seus produtores. Rosaninho apresenta A Noite Maravilhosa. Um programa que voltou no tempo para saudar as mais lindas canções sertanejas. Está no ar A Noite Maravilhosa com Rosaninho. Diz aí, carinha. Alô, amigos, ouvintes da Rádio Luzes, aqui é o César, aqui é o Paulinho, é a dupla César e Paulinho, mandando um abraço a todos vocês, e também o nosso querido Rosaninho. Rosaninho, vem aí com Noite Maravilhosa. Chique demais, olha, vocês são como César e Paulinho, hein? Chique no último. Um abraço do César. E um abraço do Paulinho. Companheiro é companheiro, tchau Rosaninho. Luzes da Ribalta. Sempre contente, alegre e sorridente, aí está Rosaninho. Rosaninho. Rosaninho. Rosaninho. Rosaninho. Rosaninho. Valeu, carinho. Alô, amigos. Alô, família sertaneja. Olha o Rosaninho mais uma vez aqui, ó. Esse, quem tem Deus e Nossa Senhora Aparecida na frente, vai longe, hein? E nós vamos juntinhos com Deus e Nossa Senhora até às 22 horas, a Noite Maravilhosa, carinha. Rosaninho! Na técnica central, Rodrigo Pérez. Boa noite, carinha. Isso, bom trabalho pra você aí, ó. E pra nós também aqui. E pro povão que tá em casa também. É, com alegria, com dedicação que nós estamos a apresentar. É o programa mais gostosinho que tem à noite, né, carinha? É o programa Noite Maravilhosa. Vou cumprimentar esse povão maravilhoso. Boa noite, meu amigão chefe de família. Boa noite, a minha companheira, dona de casa. Boa noite, juventude. Um abraço, um beijão e uma boa noite especial também a todas as criancinhas queridas. Boa noite, minha gente. Boa noite, meu povão. Boa noite. Boa noite, boa noite pra toda a nossa família sertaneja, carinha. Rosaninho! Como a gente sempre fala aí, a direção e supervisão geral é dele. O nosso diretor de produção é o nosso gerentão, José Flávio Scavazzi. Na técnica central, Rodrigo Petra. Carinha, bom trabalho pra nós hoje, hein? E a apresentação do Rosaninho, que fala um boa noite. Muito obrigado a todos os amigos patrocinadores com a gente também. E boa noite pra toda a família sertaneja, carinha. O Miranda lá do conjunto Roberto Romano, ele não esperou nem o Rosaninho chegar aqui na rádio. Ele ligou um pouquinho antes, né, galinha? Bem antes. Faz meia hora que eu cheguei e ele ligou bem antes. É, falou, a primeira tem que ser a minha, ele falou pro Rodrigo Pérez. E ele pediu, é um modão bonito aí, é do grande Pedro Bento e o saudoso Zé da Estrada, né, galinha? E o Pedro Bento não gravou com mais ninguém. Ninguém fala de uma dupla que o Pedro Bento gravou com alguém, né, galinha? Se tornar um parceiro aí, depois que faleceu o nosso grande e saudoso, é o Zé da Estrada. Ei, duplão que deixou muitos discos, muitas músicas, lembranças, pro Brasil continuar cantando aí, principalmente o sertanejo nato, né, galinha? Sertanejão, as músicas estilo mexicana também, que eles gravaram bastante. No estilo mexicano, mas meião sertanejo. Mexicano, mas no meião sertanejo também. Grande, grandes eles, Pedro Bento e o Zé da Estrada, né, galinha? Mas é um modão que o Miranda pediu. Cria, olha só que letra, gente. Olha só que história linda esse modão, ó. Criação do Mundo, Pedro Bento e Zé da Estrada. Vamos lá, carinha. No princípio era nada. Deus criou céus e terra. Porém a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia trevas no abismo da terra. Disse Deus: haja luz, e houve a luz. Amém.